O que é que esta feira também tem em relação às outras? A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital vai pagar os portes, e que não ficará barato, depende do número de encomendas, mas cada porte, mais ou menos numa média, custará à volta à Câmara Municipal entre 3,5 euros e 6 euros, depende do número de quilos. E por isso, quero dizer que a Câmara Municipal vai suportar, não temos uma noção da verba, porque ela depende do número. Seria bom que a Câmara Municipal, ao fazer este investimento, que pague muito, porque seria sinal que... seria que o queijo haverá muitas encomendas. É para isso que trabalhamos, é para isso que também lhe demos esta ideia de lhe darmos uma dimensão nacional a esta feira. É importante deixarmos também, ao passarmos esta imagem, as pessoas que nos costumam visitar continuarem ligadas a nós.